Dois menininhos eram muito amigos. Mas quando chegava na hora de compartilhar os brinquedos, sempre acabava dando confusão. Um deles, um dos meninos, era mais egoísta do que o outro. E ele achava ruim quando o seu amiguinho tentava brincar com algum dos seus brinquedos. Então ele tinha ciúme daquele brinquedo e discutia com o amiguinho. E ele sempre voltava para casa chorando e reclamando para sua mãe do seu amiguinho. Dizendo, por que o Joãozinho, mãe? Por que o Joãozinho só briga comigo? Por que o Joãozinho, a gente, quando está brincando, sempre acaba brigando? E a mãe falou, mas filhinho, sempre que você brinca com o João, vai tudo bem. Mas quando vocês vão dividir os brinquedos, dá essa confusão. Então, vai lá agora no teu quarto, pega aquele brinquedinho que está cheio de cubos e me traz aqui. E eu vou pegar a minha balança na cozinha. A princípio, o Pedrinho não entendeu, mas a mãe falou, vai meu filho, aquele teu brinquedo com vários cubinhos de vários tamanhos, me traga aqui na cozinha e eu vou pegar a minha balança e nós vamos brincar juntos. Aí o Pedrinho foi. E quando ele chegou com seus cubos, a mãe já estava esperando com a balança sobre a mesa da cozinha. Então a mãe disse assim, vamos agora fazer esta brincadeira para saber se o Joãozinho é seu amiguinho ou não, se tem motivo para você brigar com ele ou não. Então a mãe falou assim, vai falando de todos os defeitos do Joãozinho. Aí o menino falou, mãe, o Joãozinho é chato. Então coloca um cubo aqui desse lado. O Joãozinho, ele é um menino ranzinza. Então coloca o cubo aqui mais em cima desse. Vai falando os defeitos dele. E o Pedrinho foi falando todos os defeitos do Joãozinho, tudo que ele achava que o Joãozinho tinha de defeito. E a balança foi pesando, pesando e desequilibrou. Aí a mãe disse, muito bem, agora você vai falar das qualidades do Joãozinho. E o Pedrinho, que estava tão mal-humorado, ele não queria falar das qualidades do seu amiguinho. Mas a mãe o incentivou. A mãe disse assim, por exemplo, o Joãozinho, ele deixa você andar na bicicleta dele? Ele deixa sim. Tá bom, então coloca um cubinho aqui do outro lado. Qual outra qualidade do Joãozinho? O Joãozinho deixa você brincar com o carrinho dele? Ele deixa sim. Tá bom, então coloca outro cubinho aqui. O Joãozinho, ele te ajuda a estudar? Ajuda sim. Então coloque aqui outro cubinho. E assim a mãe foi lembrando ao Pedrinho as qualidades do Joãozinho. E o Pedrinho verificou que conforme a mãe ia falando das qualidades e ele foi concordando e colocando novos cubos, a balança, que pendia negativamente, começou a se equilibrar. Então o Pedrinho foi ficando contente até que, numa das últimas virtudes, ele coloca o cubinho e a balança a favor de Joãozinho, ela desequilibra totalmente. Então o Pedrinho dá risada, ele fica contente, ele compreende o que a mãe está lhe ensinando. Nesta ilustração eu quero que você compreenda, as pessoas têm defeitos, lógico, quem é que não tem? Só existiu um perfeito sem defeito, só um. Mas fora ele, todo mundo teve um defeito ou vários defeitos. Eu mesmo, quantos defeitos eu tenho? E tem defeitos que estão ocultos aos nossos olhos. Defeitos que nós temos e não reconhecemos. E um dos maiores defeitos que nós temos é achar defeitos nos outros. Acusar é fácil. Mas você precisa aprender a ver a qualidade das pessoas, porque elas têm qualidades. E você que está brigado com alguém, você que está magoado com alguém, você que está de mal de alguém, você acha que o que a pessoa fez é tão grave que nunca mais você deve falar com ela. Nunca mais você deve cumprimentá-la. Você brigou com a sua vizinha, você brigou com o seu colega de trabalho, você brigou com a sua cunhada, Você brigou com seu melhor amigo, com a sua melhor amiga, e você se sente traído. Você está decepcionado, decepcionada. E a bronca que você ficou daquela pessoa, por ela ter se portado com tanta mesquinhez, né? No teu julgamento, você acha que ela tem muito defeito, então você não quer mais conversar com aquela pessoa. Muito bem, você está vendo os defeitos. Agora, traga à tua memória todas as qualidades daquela pessoa. Vai se lembrando. Vai se lembrando de todas as coisas boas que ela te fez. Vai. Você está levando em consideração uma única coisa ruim que ela te fez e por isso você ficou de mal dela. Ou algo que você pensa que ela fez de ruim. Talvez ela nem fez isto. Porque as pessoas também têm esse defeito. São injustas. Mas analisa, ainda que a pessoa tivesse feito alguma coisa contra você, analisa agora o outro lado. Imagine esta balança. Você só colocou os defeitos e a balança está contra aquela pessoa. Agora, comece a colocar do lado de cada balança as qualidades daquela pessoa, as virtudes daquela pessoa. Comece a trazer à tua memória as coisas boas que ela te fez. Vai, vai colocando. Aquela pessoa foi tão boa para você. Durante tantos anos, ela foi tão legal com você. Ela foi tão boa para você. Olha, durante vários dias de muitos anos, ela foi muito boa para você. E um dia só que ela fez algo que você não gostou, você rompeu a tua amizade com ela. Agora vai colocando aí na balança, traga à tua memória todos aqueles dias em que esta pessoa esteve ao teu lado, em que ela te consolou, em que aquela pessoa foi tua amiga, em que aquela pessoa te socorreu até financeiramente, te arrumou dinheiro, a pessoa foi visitar quando você estava doente, a pessoa esteve ao teu lado quando todo mundo estava contra você, aquela pessoa foi tua amiga, estava sempre com você, te telefonava, tinha prazer de estar com você. Vai somando tudo que aquela pessoa já te fez de bom. Tá lembrando? Olha como a balança está pesando a favor dela. Meu amado, minha amada, Deus também tem uma balança. E Deus pesa contra e a favor. E Ele tem poder para abençoar a nossa vida. E Deus é o que julga com justiça. Ele tem uma balança nas suas mãos. Veja em Apocalipse capítulo 6, versículo 5. Está escrito assim: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. Então Deus também tem uma balança para julgar. E Deus sabe analisar o quanto você está sendo injusto com aquela pessoa. Agindo com esse rigor, medindo aquela pessoa com esse rigor, julgando-a com esse rigor, a balança de Deus diz o seguinte: com a mesma medida com que medirdes, vos medirão de novo. Com o mesmo rigor que você está julgando aquela pessoa, você também será julgado. Então Jesus disse: não julgueis, para que não sejais julgados. E o Senhor Jesus afirmou categoricamente: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, primeira coisa, faça agora uma análise, uma retrospectiva. Coloque na balança os prós e os contras. Você que está julgando alguém, pesando a balança contra aquela pessoa, coloque na balança agora todas as coisas e você vai ver que a balança está a favor dela. Então, a partir de agora, deixa de lado o teu rancor, o teu ódio, deixa de lado o teu desejo de vingança, deixa de lado essa justiça. Na tua balança só tem lugar para um lado e a tua balança está desfavorável por causa disso. Mas coloque agora esta balança diante de Deus e com a tua consciência diante de Deus, julgue, coloque a favor daquela pessoa todo o bem que ela já te fez. E o teu coração vai mudar. E quando você encontrar aquela pessoa hoje, dê um abraço carinhoso nela e diga: eu te amo em nome de Jesus.